Panorama Agrícola para 4 de outubro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira de lua crescente, 4 de outubro de 2011. Este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado é: passarinho que acorda cedo bebe água limpa. Na entrevista de hoje, orientações técnicas sobre o manejo da bracatinga na produção de energia. A experiência do Paraná que pode servir aqui para Santa Catarina. Você confere também dia de campo do programa de hortaliças de Tuporanga e seminário de palmácias esta semana em Guaramirim. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, aprenda a dizer todos os dias por favor e obrigado. É hora das notícias. Estamos anunciando o segundo seminário de palmácias nesta quinta-feira, dia 6 de outubro, na Uniasselvia, em Guaramirim. O seminário vai discutir a realidade do cultivo no Brasil e região e aproximar os produtores das agroindústrias. Também vai alertar o produtor quanto a danos causados por pragas e doenças e orientá-los no controle desses problemas relacionados às palmácias. Dados da IPAGRE revelam que na região norte de Santa Catarina há 890 produtores que já têm cultivado uma área superior a 1.300 hectares, gerando renda de R$3 milhões. Guaramirim é considerada a capital catarinense das palmácias. A promoção desse evento é da IPAGRE, da Prefeitura de Guaramirim e também da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Então, nesta quinta, dia 6 de outubro, segundo seminário de palmácias em Guaramirim. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com Jorge Mazuchowski, da Emater do Paraná. O assunto: orientações para o manejo da bracatinga na produção de energia ou o seu uso para a indústria moveleira. Nesta entrevista, Jorge Mazuchowski fala que a produção de bracatinga é viável e ele explica como fazer a desrama e o espaçamento. É viável. O que é necessário são ajustes em função de que as normas da legislação ligada à bracatinga, em especial, têm diferenças entre os dois estados. Algumas coisas o Paraná tem vantagens e outras Santa Catarina. Bom, não levando em conta o aspecto legal, o que precisa ser visto é ajustar uma escala de trabalho para pequena propriedade. Isso é importante. No sistema de manejo que nós temos no Paraná, ele adota o manejo da bracatinga de forma cíclica. Ou seja, eu tenho uma propriedade com 40 hectares com bracatinga. O que, que eu faço? Eu divido essa área em 7 pedaços. E um sétimo da propriedade por ano eu faço corte da bracatinga e renovação desse bracatingal. No nosso caso, a bracatinga é trabalhada essencialmente baseada na regeneração pelo fogo. Ou seja, ela usa a semente que está no solo desse bracatingal formado que eu derrubo num ano. Eu ponho fogo, ela germina em seguida e associo com milho e feijão, que é o que faz com que eu maneje o excesso de plantas de bracatinga nos primeiros 6 meses. Porque eu tenho que reduzir a quantidade de plantas que existem. Esse banco de sementes que está no solo, normalmente ele tem uma quantia de germinação entre 60 a 200 mil plantas, que é um absurdo de plantas que fica assim. Então eu tenho que fazer uma redução grande dessas plantas e a despesa dessa mão de obra, que eu tenho que ter gente para fazer isso, como é que eu faço? Eu pago com a capina que eu faço no milho e no feijão, que é feito simultaneamente. Após a colheita, o bracatingal está formado. E eu estou com um bracatingal não com 60 mil árvores, mas vai estar com algo como entre 5 a 8 mil árvores apenas. Isso a cada ano? Isso a cada ciclo de 7. Como eu tenho dividido a propriedade em 7 pedaços, é um tabuleiro, um sétimo dessa área, todo ano eu faço a mesma coisa. Isso para implantar o sistema. Em termos de produção e rentabilidade, você teria números para o ouvinte aqui do Panorama Agrícola, Jorge? Vamos trabalhar com a base de preço baixo, que é de R$ 30,00 o metro de lenha, que é pago em Curitiba. Esse é um valor muito baixo, porque em Londrina eles pagam 80. Então, tudo depende para quem eu estou vendendo. Eu estou falando lenha, não carvão vegetal. Carvão vegetal já tem um outro preço. No caso da lenha, então, eu começo a fazer quanto eu colho, quantos metros eu colho por hectare. No caso ali da região do Vale do Ribeira, próximo a Curitiba, eles colhem em média 150 metros de lenha por hectare. Que multiplicado, então, no caso de Curitiba, por 30, dá 4.500 a cada 7 anos naquela área. Você há de convir que é um valor baixo, mas para quem não tem outra fonte de renda, aquele é um dinheiro que de fato entra. Bom, aí o que interessa raciocinar em cima desse número, 4.500 por hectare a cada 7 anos, mas quantos hectares eu faço por ano? No caso lá, é uma média de 10 hectares ano. Então, os R$ 4.500 vezes 10 dá R$ 45.000 que entra em dinheiro bruto, então o valor bruto da madeira que eu vendo. Quando eu penso dessa mesma madeira, se eu tiver toras com valor para serraria, aí não é mais os 30, eu vou vender a tora por 150, R$ 200. Para novelaria chega a R$ 400 o metro. Só que eu tenho que ter quantidade, escala, que se chama escala industrial. O problema da bracatinga é que, como o produtor não faz o que a gente chama de desrama das árvores, não maneja a quantidade de árvores, não dá espaçamento certo para as árvores, então ele tem poucas árvores com valor industrial, que não energia. A energia não precisa fazer nada, mas se eu quero vender mais para ganhar mais efetivamente, eu vou ter que gastar com duas práticas, né? A desrama, que é tirar os galhos, para deixar tronco limpo, sem nó, que é o que tem valor na área da movelaria, e espaçamento, para ter espaço para a árvore engrossar. Bem, isso seriam então dicas técnicas para quem quer investir nessa área. Sim. Esse espaçamento seria de quanto? 2 por 1, 1,5 por 1,5. Isso é feito no primeiro ano. O que a gente chama de desbaste, ou alguns chamam de raleio de árvores, de excesso, porque é lógico, se eu estou com 40, 50, 60 mil árvores quando nasce, eu tenho que eliminar desse número para chegar para algo em torno de 5 mil árvores. Então essa técnica tem um custo. No caso, quem trabalha com milho e feijão associado, ele não tem a despesa de fazer a capina, porque ela é feita para o milho e feijão. E, ao mesmo tempo, ele está fazendo o alinhamento das árvores de bracatinga, que a partir dos 6 meses está formada. Falou aqui no Panorama Agrícola Jorge Mazuchowski, da Imater do Paraná, sobre o manejo da bracatinga para a produção de energia. A equipe de pesquisa em cebola da Estação Experimental da IPAGRE de Ituporanga está divulgando o dia de campo do programa de hortaliças da Estação Experimental. Serão apresentados trabalhos de pesquisa com a cultura da cebola e também batata doce, beterraba em plantio direto e pepino para conserva. O dia de campo em Ituporanga será nos dias 18, 19 e 20 deste mês de outubro, no período da tarde, da 1h30 às 5 da tarde. Agricultores, técnicos, pesquisadores, estudantes e outras pessoas interessadas estão convidadas para esse dia de campo do programa de hortaliças da Estação Experimental de Ituporanga. Repetindo os dias 18, 19 e 20 deste mês de outubro. Informações adicionais sobre inscrições você obtém no telefone 47-3533-1409. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.